mora no céu, naquele lar que Cristo preparou. Ver minha casa muito além do véu e esquecer de tudo que passou. Tenho desejo, desejo sim, e ninguém vai tirar isto de mim. Mesmo que eu chore com todo amargo, desejo ir morar no céu de amor. Mesmo que eu chore com todo amargo, desejo ir morar no céu de amor. Aqui no mundo não há esperança no coração de quem deseja mais, pois só em Cristo tenho confiança. Seu amanhã é que me satisfaz. Tenho desejo, desejo sim, e ninguém vai tirar isto de mim. Mesmo que eu chore com todo amargo, desejo ir morar no céu de amor. Mesmo que eu chore com todo amargo, desejo ir morar no céu de amor. O meu desejo me faz muito bem, só em pensar que eu não sou daqui. Cristo chamando, me fazendo bem, morar no lar que preparou pra mim. Tenho desejo, desejo sim, e ninguém vai tirar isto de mim. Mesmo que eu chore com todo amargo, desejo ir morar no céu de amor. Mesmo que eu chore com todo amargo, desejo ir morar no céu de amor.